de pilantragem e podridão está cheio o sistema. E com falsa acusação me colocaram as algemas. Mas meu produto é outro, não vendo ilusão. Evite entorpecente, eu passo informação. Sei que é crime falar a verdade, mostrar pro povo o podre das falsas autoridades. A baratinha faz barulho, os cachorros latem. Eu sou mais eu, não temos covarde. Sem fragante, tô consciente, nada tenho a temer. Se a ordem é ir pra parede, fazer o quê? Fui conduzido pelos dog ao 14º DP. Dois incidentes me acusam, diz que compraram comigo. Não penso em mais nada além da minha preta, meus pais e meus filhos. Depoimento é dado, a verdade não tem razão. Vale mais a mentira da falsa acusação. O prefeito está por trás e junto com os covardes me armaram a cilada pra me ver atrás das grades. Sem piedade os pilantras ainda falam de Deus. A minha besta não engana, conheço os fariseus. Pois ele sabe quem sou e sabe que eu não temo. Sou pequeno e pobre, mas o Deus que eu sirvo é poderoso, grande e tremendo. Entrar no caso, Senhor, defendo os meus direitos. Em tuas mãos eu coloco a vagabunda, juiz, o promotor e o prefeito. Entrar no caso, Senhor, defenda os meus direitos. Em tuas mãos eu coloco a vagabunda, juiz, o promotor e o prefeito. O clima é tenso, de segunda a segunda, contra a pressão psicológica na fé. Vou à luta, nada tenho a temer, tô consciente, sou inocente. O meu produto é a verdade, não vendo entorpecente. Defendo o povo carente de atos de ladrões que fazem dos partidos suas facções. Sei por que me perseguem e por quem sou perseguido. São mafiosos engravatados que atuam como político. Quem na certa corre o risco de perder a eleição. Se o povo ouve meu som e tem a informação de como age essa quadrilha em benefício próprio. Enquanto os cães matam os pobres, depois vazam de moto, eles prosseguem roubando para compra de voto. Várias provas contra eles não dá em nada, é bobagem. Uma mentira de um corrupto aqui vale mais do que mil verdade. Enquanto os pobres são peso, os políticos vão roubando e vivendo a impunidade. Onde é que está a justiça que eu não vejo? Basta uma falsa testemunha, o preto aqui já é preso. Entra no caso, Senhor, defende os meus direitos. Em tuas mãos eu coloco a vagabunda, juíza, o promotor e o prefeito. Entra no caso, Senhor, defende os meus direitos. Em tuas mãos eu coloco a vagabunda, juíza, o promotor e o prefeito. Entra no caso, Senhor, defenda os meus direitos. Em tuas mãos eu coloco a vagabunda, juiz, o promotor e o prefeito.